3520 para o táxi, 131. Temos 2 horas alterna Recife. 3A táxi, direita, Índia 18.95 no ponto de espera com a torre, ajuste Mi 11, morro. Direita, Índia 18.95 com a torre, boa. Bom dia, o Tana 3520, visual caronato na curta, ponto espera pronto. Ok, ali mantém a posse, 3520. Ali mantém a posse, não, no 0, 3520. Logo no 897, portão 5, pushback, acionamento. 3A, sem ataque. Pode ataque. November Air on the ground at 3-4. Please confirm April. Okay, clear the runway, remain this frequency and text until April 3. Pay attention to the marshal. Good night. Tan 3520, pista liberada, livre de decolagem, vento 060 graus, 05 nós. Livre de decolagem da 10, Tan Tango November X over the tower. I received the information. The April number 3 is not allowed for you, okay? Just a choice of between April 4 or April 5. Okay, text ahead and report to enter on April 1. Please observe Boeing 737 ahead of you. Decolado aos 37, chame 1208, vovô. 1208, demais. Copiou, Tom? Olha aí, o TAM 3520. 3520, controle, contato, radar. Para o táxi no 8, 17 da Gol, 174 a bordo, 4 horas Galeão. Solo, copiou 1817. Relativo, em frente, é, Índia, ponto de espera 2895, ajuste em 1011. Podia só repetir o que eu vi? Tango November X over the tower. Please confirm if you need a shuttle bus to disembark the passengers. Okay, thanks. A clear taxi around April 1, then taxi Lehman Mike and report on Quebec for a crossing, runway 1735. Corre, bom dia, zona 817, ponto espera para o final 0 pronto. 817, alinhar e decolar, vento 070 graus, 059. Quem decola para o 10, 817. Eu acredito que sim, porque o pátio 3, ele não pode estar tá inabilitado para aviação geral. Eu tinha até esquecido e realmente me lembrei. E eu acho que não tem problema não de desembarcar no pátio 5 e trazer o pessoal para cá, pro pátio principal. Acho que não tem problema não. Na minha escuta, eu vou só confirmar com o Infraero que sua intenção então é desembarcar no pátio 5, lá, trazer os passageiros lá, nesse ônibus que você já tem lá, para o pátio 1, não é isso? Para o terminal de desembarque de passageiros, é isso? TAM 3520, chame Recife 12545. 2545, boa. Ok então, ok, sim. 208 no SESC, decolado 242. Chame o controle 1208, boa noite. 208, boa. Controle boa, Gol 1897, decola. Gol 1897 é o controle, boa, contato radar. Voltando no Vemberega, doutor, autorizado cruzamento da 735 até o Pátio 5. Escuta só um minuto, Guarulhos, nível de voo aprovado 360, prepara a subida da EL. 897, chame Recife 1251. 251. escutando 3399? Escuta, por favor. Tá vendo essa porta? Afirmativo, tá pronto? Tá pronto. Barulhos, 360, rota conforme plano, grid, episódio no meio, Brahma Tanzulu, conforme rota após, decola no zero, curva direita, no perfil da El, lei da ponte, meio da voa bridge, ao terceiro aerovia. 5036, código transponder, controle 1B0.8. Autorizado, barulho, 360, viagem, perfil no teste, episódio no meio, Brahma Tanzulu, a principal que faz da 1-0, sai da El, curva direita, da El, lei da bridge. Portão 4, sendo quando pronto posicionar. 399, portão 4, sendo quando pronto posicionar. Yo, tá 3399? Afirmativo, copiei e já até instruí o senhor a me reportar quando pronto, portão 4, para o posicionar. Tá pronto para puxa, tá na frente, você vai ter que mandar a portão 4. Autorizado, sim, tá. Autorização, sim, não. táxi da 3599, está com 153 a bordo, alternando galeão, 4 horas de autonomia. Do táxi direita, Índia, até o ponto de espera, lá 2895, ajuste 1011. Índia, até o ponto de espera, lá 1895, 1011, 3399, obrigado.